sogno che un essere vola tanto quanto non ci vuole. Io penso che tu non sai. A francesinha já não tem picante. Isso faz-me lembrar os instantes sem que tu mordias os meus lábios. C'était pas

sei que gostei de ti. Contigo quero ficar. Como foi bom conhecer-te, pois sentia-me perdido. Não posso mais esquecer. Contigo quero viver, para ficar sempre contigo. Dá cá, dá cá, dá cá, e não digas que não. Eu sei que vais gostar do pack na tua mão. Dá cá, dá cá, dá cá, e não seja maroto. Só quero dar um beijo no canto do boca. Quando eu ouço aquela canção, sim, uma saudade dentro de mim. Lembro do dia triste da separação. Meu amor, eu não posso te esquecer. E quando eu ligo o rádio e ouço tocar aquela nossa canção, eu começo a chorar. O que faço da vida, o que faço de mim? Não posso aceitar, meu amor, que chegamos ao fim. Quando eu ouço aquela canção, sinto uma saudade de te ver. Oh, lembro triste na separação. Meu amor, eu não posso te esquecer. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Chegou o calor, vamos dançar, vamos curtir. Mandei o baile, já começou. Vem, meu amor, te divertir. Vou te arrastar, quero ficar a noite inteira agarradinha a ti. Vamos beber e nos perder. Ai, eu estou louca, louquinha por ti. Thank you.

favor. Oh, mulher bela, a mulher que eu perdi, será que já tem outro que se esqueceu de mim? Oh, mulher bela, o meu maior amor, mas já tem só dela. Diga-me, por favor. noite quente de verão, Deus enviou-me a dona do meu coração. Peguei nela e levei atrás da igreja para dançar. Batendo o pé, nós ouvíamos o povo a brincar. Canha, carimbó, essa dança é tão boa. Canha, carimbó, carimbó de José Melhor. Canha, carimbó, essa dança é tão boa. Canha, carimbó, carimbó de José Melhor. Nossa história começou. Mulher tão bela, agradinhos, começamos a namorar. Batendo o pé, nós ouvíamos o povo a gritar. Cá, carimbó, essa dança é tão boa. Cá, carimbó, carimbó de José Melhor. Essa mais linda de todas.

sem chapéu a não faltar. Por o meu cinto de couro e o meu melhor perfume, a festa vai começar. Seja a luz do lampião, da vela ou da lamparina, ou até luz da candeia, a dançar encostadinhos, dou-lhe abraços, dou beijinhos. We'll be right back.

estas horas em Portugal Continental e na Madeira, são 2 nos Açores. Agora nas notícias. Se o parecer não aparecer, o governo estará a violar a lei. A leitura feita pelo PSD ao facto do executivo se recusar a divulgar os pareceres jurídicos que suportam o despedimento por justa causa da presidente executiva da TAP. Aumentaram mais de 10% este ano as denúncias de crimes sexuais em Portugal. A Polícia Judiciária indica que a esmagadora maioria dos casos envolve vítimas menores de idade. Marcelo Rebelo de Sousa continua com dúvidas em relação à lei da eutanásia. Decidiu devolver o diploma ao Parlamento. Nesta edição olhamos ainda para a situação dos portugueses que estão neste momento no Sudão, numa altura em que se registam confrontos no país africano. Previsão para amanhã de um dia de sol com mais nuvens no litoral a oeste até meio da manhã, em especial a norte do Cabo Raso. Pode contar com acentuado arrefecimento noturno e uma pequena descida da temperatura para a Madeira. Também na sol a sul, mas há nuvens na previsão, em especial a norte e nas zonas mais altas, e a possibilidade de chuva fraca. Açores com uma quinta-feira com chuva fraca também na previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Nesta altura em Ponta Delgada estão 17 graus, 18 no Porto, 22 em Faro e no Funchal e 25 em Lisboa. As notícias às 3, a edição é de Frederico Moreno. O presidente do PSD exige a divulgação dos pareceres jurídicos que o governo invocou para avançar com o despedimento por justa causa da antiga presidente executiva da TAP. Luís Montenegro diz mesmo que se os documentos não forem entregues à comissão de inquérito, à companhia aérea, o governo estará a violar a lei, incorrendo no crime e nas ameixas de desobediência qualificada. Fernando Medina, João Galamba e Mariana Vieira da Silva. Para o líder do PSD, os 3 ministros incorrem no crime de desobediência qualificada por não quererem enviar documentos aos deputados da Comissão de Inquérito à TAP. Compete ao presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito dar nota deste incumprimento legal ao Sr. Presidente da Assembleia da República e compete a este fazer a participação ao Ministério Público pela prática do crime de desobediência qualificada dos titulares dos Ministérios das Finanças, das Infraestruturas e da Presidência do Conselho de Ministros. Caso o Governo não recue na decisão de não entregar documentos sobre a existência ou não de um parecer jurídico que sustenta a decisão de despedir a CEO da TAP por justa causa, Luís Montenegro é claro. Se Jorge Seguro Sanches, Presidente da Comissão de Inquérito, e Augusto Santos Silva, Presidente do Parlamento, não fizerem essa participação ao Ministério Público, significa que estão a ser ambos presidentes e defensores do interesse do Partido Socialista e do Governo, em vez de serem presidentes e representantes da vontade política plural dos deputados eleitos nas últimas eleições legislativas. Luís Montenegro visa também o Primeiro-Ministro António Costa. O meu Primeiro-Ministro, múltiplas vezes, tem afirmado que a Comissão de Inquérito da TAP deve apurar toda a verdade, doa a quem doer. Bem prega Frei Tomás. Olha para o que ele diz, não olhes para o que ele faz. Palavras de Luís Montenegro, presidente do PSD, que defende assim que a recusa do governo em enviar documentação é inconcebível e com argumentação que não colhe. O PSD não é o único partido a exigir ao governo que torne públicos estes pareceres jurídicos que ditaram a demissão da CEO da TAP. Também a Iniciativa Liberal insiste na necessidade de ter acesso aos pareceres jurídicos e o Chega ameaça mesmo apresentar queixa no Ministério Público se estes documentos não forem divulgados na Comissão de Inquérito no Parlamento. Quanto à Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, diz que não faz sentido que a Comissão de Inquérito investigue factos posteriores à criação da própria Comissão, por isso a Ministra diz que não se justifica a divulgação destes pareceres jurídicos. O Governo entende que, tendo em conta que os pedidos feitos são todos de factos que aconteceram posteriormente à Comissão Parlamentar de Inquérito, estão fora do seu âmbito, porque senão estaríamos num caso muito tratado na ficção científica de procurar investigar factos posteriores. E, além disso, estando em causa um parecer jurídico, julgamos que a defesa do interesse público e dos interesses do Estado nesta matéria beneficiam de poder não tornar público um conjunto de informação nesta matéria. Ministra da Presidência, ouvida hoje no Parlamento, a sublinhar que o despedimento por justa causa da antiga CEO da TAP é um facto posterior à criação da Comissão de Inquérito, por isso não faz sentido que a Comissão se debruce sobre este aspecto em concreto. Está a aumentar o número de denúncias de crimes sexuais em Portugal. Nos primeiros três meses do ano foi registada uma subida superior a 10% em comparação com o mesmo período do ano anterior. E a maioria das denúncias diz respeito a vítimas menores de idade. É o que revela o coordenador da Unidade de Crimes Sexuais da Polícia Judiciária, José Matos. Nós notamos um aumento no primeiro trimestre de 2023 relativamente ao período homólogo de 22, um aumento de mais de 100 crimes. Mais de 100 denúncias, enquanto no trimestre de 22 tivemos 830 crimes, em 23 temos 926 ou 27, ou seja, há mais denúncias. O que se nota mais é que o número de vítimas aumentou acima dos 150 vítimas em crimes sexuais. Responsável da Polícia Judiciária, que revela que do total de denúncias de crimes sexuais, mais de 60% dizem respeito a vítimas abaixo dos 18 anos de idade. A nova coordenadora escolhida pela Igreja Católica para liderar o grupo de acompanhamento de crianças e adultos vulneráveis vítimas de abusos sexuais defende que esta temática deve ser ensinada nas escolas desde bem cedo, como forma de prevenir estes crimes. Ruth Agulhas participou hoje num seminário no ISCTE em Lisboa, onde sublinhou que a prevenção do abuso de menores deve passar a ser, Oriana Barcelos, um conteúdo obrigatório no pré-escolar. Quanto mais cedo, melhor. Ruth Agulhas, coordenadora da comissão que vai acompanhar as vítimas de abusos sexuais na Igreja Católica, diz que é preciso alertar as crianças e que a prevenção dos abusos sexuais deve começar no pré-escolar. Que é uma idade em que as crianças já têm um conjunto grande de competências, já conseguem perceber as diferentes partes do corpo, o que é que são partes privadas e não privadas, o que é que são segredos bons e segredos maus. Já conseguem perceber como é que se sentem, como pedir ajuda quando se sentem menos bem. A psicóloga vai mais longe, defende que a educação para a prevenção dos abusos deve ser obrigatória. Neste momento, o que acontece em Portugal, felizmente já temos muitos jardins de infância, muitas escolas a implementar materiais que temos vindo a desenvolver nos últimos anos, mas depende da vontade de cada educador ou da vontade de cada professor, porque não há aqui uma diretriz, não é, com este cariz de mais obrigatoriedade. E, portanto, na prática, o universo das nossas crianças está descoberto. Muitas delas não beneficiam deste tipo de programas. Para que seja eficaz, a formação deve ser dinâmica e contínua. Não é uma vacina que nós damos à criança, chegamos lá, trabalhamos o tema, a criança está vacinada e agora estamos descansados. Não, isto se calhar é uma vacina com muitas doses, não é? Nesta perspectiva de que nós temos que trabalhar o tema de forma continuada. Ruth Agulhas já aceitou coordenar a nova Comissão de Acompanhamento das Vítimas de Abusos Sexuais no seio da Igreja Católica. O grupo vai ser apresentado em breve. A prevenção de abusos sexuais de menores.